Mais pra vocês do que pra mim. Esse é o treco. Pra mim ele é mais duro. Vai ser bem. Beleza, Padilha? Bastante. Opa, bastante. Ei, dona Maria Padilha. Você gosta dele, Padilha? Gosto. Gosto tão bonzinho, dedicado, trabalha bem, faz o que tem que ser feito. Graças a Deus. Escuta quando te dizem. Sim. Uma direta pra mim? Eu? Nunca tenho direta pra você no futuro. Seu Tranca-Ruas, o senhor tá em natividade até agora, né? A dona Padilha tava já tomando, já... E o senhor é em natividade. Eu não tenho permissão de ficar ponto nesse cavalo. Uhum. Eu não sou a frente do cavalo. Uhum. Eu sou apenas a pombagira guardiã do cavalo. Uhum. Só incorporo em alguns momentos. Ou quando me chamam, ou quando é necessário. Entendi. Por isso, não tenho permissão de ficar ponto neste cavalo. Tá certo. Pode o senhor está aí nessa atividade até agora por qual razão? Riscar o ponto? O que, que tudo isso significa para o senhor? Significa trabalhar na lei, significa obedecer e significa mais do que tudo ter uma ferramenta de proteção. Que é o principal, né? Uhum. Eu posso mostrar? Pode. Uhum. Pode. Explica pra gente o que, que quer dizer esse ponto aí. O ponto tem meus garfos. O garfo duplo, dois garfos duplos que representam a encruzilhada, no caso a encruzilhada do Cruzeiro das Almas, que é onde eu fico, especificamente. Garfo duplo é um que tem pra frente e um pra trás? Isso. Uhum. Tem dois. Dois, e claro. E tem os outros dois garfos de batalha, que são esses garfos comuns, que não tem frente e trás, garfos simples. Uhum. Sabia, filho, que o garfo com a ponta quadrada é garfo de Exu e garfo com a ponta redonda é garfo de Pombagira? Não, senhor. Sim. Garfo macho, macaco. Olha, e isso tem alguma função energética de Sim. polos? Energia do polo feminino ou masculino, dependendo da frequência que o cavalo, do Exu do cavalo vai trabalhar. No caso, eu sou um Exu que trabalha na frequência masculina, negativa. Ou positiva. Tem gente que diz que é positiva a frequência do homem, né? Uhum. Pra mim ela é negativa. Porque a energia masculina ela absorve e a feminina expande. Claro, faz sentido. O que você acha, Padilha? Eu acho que terem dito que a energia masculina é positiva e a feminina negativa está dentro do processo de inferiorização da mulher. Eita. Foram muitos anos de inferiorização da mulher. Claro. Do, mais do que da mulher, do poder feminino e do feminino em si. Então, ser mulher se tornou algo negativo, algo sujo. Uhum. Nenhum dos dois é sujo. Todos têm sua importância. Exato. Tanto na vida, quanto vocês encarnados, quanto na energia espiritual do mundo, né? Das funções... masculino e feminino, deuses e deusas, que cultura, a única cultura que não tem deusa é a cristã, mas tem a virgem, né? Que tem um papel de deusa. Claro. E o sagrado feminino, então, foi até em questão de polaridade, vocês acreditam aí um pouco invertidos e não bem trabalhados? Sim. Mas independente do que a gente acha, a energia para vocês do mundo espiritual... Se é masculino, se é feminino, ela é usada para um propósito. Sim, vai depender do seu trabalho. Claro. E o senhor riscaria um ponto diferente em outra ocasião? Não. A única coisa que eu faria de diferente seriam as chaves do trabalho. No caso, as minhas chaves aqui são só alma e energia cruzada para que nada atrapalhe. Como você pode ver, a vela preta já está trabalhando. Olha o quanto que ela está chorando. Sim. O que significa quando uma vela chora e a outra não, seu Tranca-Ruas? A vela, quando ela chora, filho, ela significa que ela está tomando a carga e ela está transmutando a carga. Que isso? Velas do mesmo, da mesma marca, do mesmo pacote. É, pô. Uma chora e outra, não. É. A vela da frente está tomando a pancada. É a minha porteira que está recebendo a pancada dos ataques, que está vindo para a vela e está firmando na vela. Então tem um motivo de uma estar na frente, outra no meio e outra atrás? Uhum, sempre tem. O que significa isso? Você pode ver a última, de lá para cá, é a vermelha e preta, que é a da Padilha. Uhum. Ah. Protegendo ela, porque ela cuida das costas dessa casa. Tá. Então são as costas que ela está protegendo. A vela da frente, ela está representando a minha frente de guarda, lá na frente, na porteira, que eu estou incorporado aqui. Mas o espírito não precisa estar só em um lugar, pode sair em vários lugares ao mesmo tempo. Uhum. O espírito é como água, como ar. Eu posso deixar uma parte essencial minha lá na frente fazendo a guarda e estar aqui incorporado. Não vai diminuir nem um pouco minha força, meu poder, claro, minha incorporação. E a do meio, ela vai fazer um contraponto, se algum outro Exu precisar trabalhar. Tá aqui fazendo, representando a véia, né? Quem é, senhor? A véia, o senhor disse quem que é? A Maleva, né? Ah, tá, entendi. A dona bruxa. Uhum. Tá certo. E, ou seja, não pode uma pessoa querer inventar um risco que viu na internet. Certo? Quais são os perigos de uma pessoa fazer isso? Algum ser não permitido, inferior energeticamente, densificado, se aproveitar desse risco mal feito e usar a energia para transferir energia para a casa, para os trabalhadores, nessa energia desse ponto não riscado. A pêmia é um elemento sagrado. Uhum. A pêmia, ela é cruzada, ela traz força, traz axé. E quando é feito o risco da pêmia, ela traz o risco por si só, já tem uma energia própria. Então, se o meu cavalo pegar a pêmia e riscar suas mãos ou riscar as mãos de qualquer outro, pode não ser uma entidade, mas só de fazer um risco ela já vai ter axé. É. Já vai ter uma intenção. Vai depender da intenção do cavalo. Mas cavalo é mãe de santo, sabe qual a intenção que está colocando. Sim. Sabe qual a intenção que ela está colocando quando ela risca um ponto para tratar um filho que está longe e ela vai riscar o ponto de proteção. Claro. Dona Maria Padilha, uhum. Um ponto riscado, como que vocês passam para o médium esse ponto riscado? Geralmente vamos passando aos poucos, às vezes eles acham que é só uma mania de fazer um risco diferente. Seu tranca, só interrompendo, seu tranca tá rindo, a gente vai mostrar o que tá acontecendo e por que que ele tá rindo. O que quer dizer isso aí, seu tranca? Tá trabalhando. Eles estão achando que eles estão atacando, estão achando que estão me machucando. Eles? Dona Maria Padilha, eu vou voltar, a senhora me perdoe. Não se interrompe, uma mulher, não é? Mas assim, aqui o fenômeno está acontecendo. Às vezes é só a cabeça do pavio que caiu e a gente está achando que é muita coisa, né? Mas vocês saberam, porque o cético pensa assim, né? Sim, é só um pavio caído, que é óbvio, a chama está alta, mas... É. Como que o senhor explica assim, realmente agora entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual aí? Bem, filho, existem seres que não querem que esse trabalho seja feito. Não querem você aqui, não querem... aqui trabalhando, uhum. E eles tentam sim entrar pela porteira e atacar, mas na porteira só firma aliança de Bali, na porteira tem a minha firmeza, tem a minha axé. Tudo que tá batendo lá, tá batendo nas minhas costas, e nas minhas costas cai no meu ponto. Olha. Isso aqui é como se fosse o sangue deles, essa vela que chora. Tá excepcionalmente diferente, né? Já aconteceu assim antes, aqui? Já. Já aconteceu pior, né? Que isso? Como o caso de velas pretas que choram cera vermelha. Como o caso? De uma vela preta que chorou cera vermelha. Eu, hein? Ou as velas roxas da bruxa que chora dourado. Sai fora. E, então ali as ponteiras que vocês chamam assim nessa casa, né? Sim. O que significa nesse ponto? São as minhas armas firmando e protegendo. Mas tudo aqui é um ponto de proteção. Tudo aqui é um ponto de barreira, de proteção para todo o ataque que venha. Seja barrado, não estou atacando. Não preciso atacar. Já tem outros Exus e o próprio Bum de Ronda lá fora para brigar. Uhum. Estou aqui só fazendo a guarda da casa. Claro. Entendi. Mas logo se esgueira, vem, cai aqui. Isso serve como um boneco. Eles acham que estão batendo em mim, mas estão batendo no meu boneco. Para eles, isso aqui, energeticamente, eles não enxergam forma, filho. Eles enxergam energia. Esse ponto tem a minha energia. Outro ponto negativo e perigoso de uma pessoa que só risca um ponto por riscar. É. Tá emanando uma energia que não é energia verdadeira. Tá emanando a energia do cavalo. Uhum. E aí? E o ataque tá vindo. É. E esse ataque vai pra quem? Pro cavalo. Que tá atacando na barreira que o cavalo riscou. Claro. Ou uma pessoa que está fingindo estar incorporada. Então, do ponto de vista desses espíritos que estão tentando entrar e atacar, eles estão me vendo neste ponto. Olha, voltou ao normal. Mas é porque a... Quem vai ver vai dizer, logicamente, o pavio da vela agora subiu pra, né, subiu de maneira ereta, né? Uhum. E agora é natural que seja assim, né? Sim, tá tão ereta a ponta do meio, mas ainda está chorando. Porque... É. E daí eles vão dizer que é o defeito da vela, né? Mas vocês são do mesmo pacote, porque a gente já fez a mesma coisa. É, ué. O cético vai falar o que ele quiser, né? Não adianta nenhuma prova. O cético prova, não vai... Não. Nenhuma cético prova. É o cético. Ele não vai nem acreditar, não é... que eu tô aqui. É. Não é à toa que ia ser. Mas vamos lá. A senhora estava respondendo, por favor, continue. Uhum. Que eu interrompi a senhora. Nem me lembro qual era a pergunta. Eu também. É do ponto. É relacionado ao ponto. Quando uma pessoa... Ah, já sei. Como vocês passam... O ponto para o cavalo. Isso. Geralmente nós intuímos que vai começar alguns riscos. Nós mostramos ou em sonho, ou em manias. Muitos cavalos têm mania de, sabe, fazer anotações e fazer riscos, tentar desenhos. Sim. Então, às vezes, somos nós tentando, começando a passar um ponto. Sim. É um processo. Não é... Dificilmente um cavalo vai receber um ponto da noite para o dia. É um processo. Mostra-se um garfo, o primeiro risco de como será esse garfo. É. Depois ele se torna um garfo, depois mostra-se que tem mais outro, uhum, e mais alguns elementos. Uhum. Tem a entidade que consegue passar a base e depois incorporada consegue riscar o ponto inteiro. Olha. Tem certas coisas que de ponto nós só passamos para o cavalo quando se está incorporado e risca. Cavalo nunca sabe se o meu risco vai ser desse. Todas as vezes que cavalo me recebe, eu risco o ponto e eu subo. Cavalo pergunta, riscou o mesmo ponto? Mas ele riscou o mesmo ponto? Ah, ele pergunta? Sim, riscou, claro, esse meu risco, é meu ponto riscado. Por quê? Nunca vai ficar diferente. Entendi. Cada trabalho é um diferente. Não, a raiz é a minha, sempre vai ser a mesma. Sim. Aqui o ponto, o lugar vermelho. A memória se perde. Não, o cavalo que risca, sou eu. Daí sempre fica a dúvida se a entidade estava ali de fato e riscou o mesmo risco. Uhum. Nessa questão. Claro. E então, jeito de passar um ponto para um médium, através da intuição, isso, vocês não pegam a mão dele e risca, não. Tipo... Quando está incorporado, sim. Ah, entendi. Então já vamos falar disso já. Qual que é a diferença, começar com a dona Padilha, entre a entidade que está incorporado, o médium consciente é aquele que não está incorporado. O médium está consciente, ele está ali presente e vai ver tudo o que está acontecendo. Sim. Mas primeiro que quando sobe, nem tudo fica guardado na memória do cavalo. Porque, na verdade, é a minha memória, é a memória do meu querido, a memória de todas as entidades. E muito provavelmente, quando aquela entidade voltar, a lembrança volta. Já é o primeiro ponto. Sim. O segundo ponto é que, primeiro que nós sabemos de bem mais coisas que vocês. E segundo que nós temos atitudes, jeitos e maneiras de lidar com a situação, gestos mesmo, que o cavalo não faria. Às vezes nós não temos medo de alguma coisa que o cavalo tem medo. Uhum. O cavalo fica apavorado. Claro. Mas nós não. Sim. Nós precisamos trabalhar com aquilo, com fogo, ou com animais peçonhentos. E aí, nós vamos inibir o medo do cavalo, deixar o medo com o cavalo, para tornarmos à frente, dentro da incorporação. Ah, Mas assim, então quando eu estou consciente e não incorporado, eu não sinto vibração e a minha coordenação motora sou eu mesmo que cuido. É a sua. É isso. Sim. Quando nós tomamos conta, a coordenação motora passa sobre o nosso domínio. A senhora está mexendo a mão dela. Exato. Tem. Claro. E se ela quiser colocar a mão para trás, agora se ela não quiser... Não vai ficar querendo. Tá certo. E como que é a minha movimentação. Como? É a minha movimentação. É a sua movimentação. Claro, claro. Ou seja, seu Tranca, tem como saber com exatidão, não tem como uma pessoa chegar e falar, não sabe, não sei se estou incorporado, não sei, como que é isso, Tranca? Tem como uma pessoa ter dúvida se está incorporada quando vocês que cuidam da coordenação motora do aparelho? Tem, filho. Que é isso? O cavalo pode confundir, sim. Uhum. Pode, porque chega um certo momento que a vibração está tão íntima que ele não sabe se aquele movimentação é dele mesmo. Uma primeira vez que o Exu desce, uma segunda vez que o Exu, a Pomba Gira, desce, é uma coisa, vai mexer o braço sozinho. Mas o meu cavalo já me recebeu várias vezes. Ele sabe que eu sento assim, que eu fumo assim, que eu bebo assim. É. E até que ponto que sou eu ou até que ponto que ele já no piloto automático de agir como ele acha que é. Mas se o cavalo é confiante da mediunidade dele e não tem vaidade, assume quando não está incorporado, assume a consciência que tem, porque tem muitos cavalos aí que são conscientes e fingem que são inconscientes. Ah, não sei de nada, não fui eu que estava aqui. Sim. Eu não estava, não me lembro de nada. Mentira, estava assim, lembro muito bem de tudo. Quando, como diz, a água bate na bunda, aí lembra-se de tudo. Daí lembra-se de tudo. Ah, não, mas você está mentindo para mim, porque a entidade falou A, B e C. Ora, mas você não é inconsciente? Como eu saberia? Ah, mas aí a entidade me deixou ver. Uhum. Ou você é ou você não é inconsciente. Ah, claro. A sua memória pode falhar. É uma coisa. Você perder detalhes, mas ou você está inconsciente ou você está consciente. Sim. Meia consciência. E filho, inconsciência completa é proibido. Consciência completa é possessão. É. Exato. Nossa. A entidade tudo não trabalha com assumindo ninguém. Quando é caso de possessão, qual que é o estado do vitimado? Vamos dizer assim? Ele perde a consciência. É parecido quando a pessoa bebe e depois, entre aspas, não lembra de nada. Não lembra de nada, né? Daquilo que não cai bem, né? Entende? No caso do quem bebe, né? Quem bebe, ah, não me lembro de nada. Eu beijei 5, dancei pelado em cima da mesa e botei fogo no cachorro, mas eu tava bêbada, não me lembro de nada, não tive culpa. Não é bem assim que as coisas funcionam. Agora, no caso da possessão, não lembra mesmo. Não lembra mesmo? Não. Não, dona Padilha? De nada. Vocês têm liberdade de praticar a possessão num corpo humano? Não. Os Exus, as Pombagiras? Não. Quem faz isso? O obsessor. Obsessor e por vozes muito fortes. Sim. Tem um espírito, hein? Não, um espírito encarnado. Que bicho aí você andando por aí? É minha filha. É? Mais perto. Louvado seja. É? Então, no final fiquei prestando atenção no espírito andando aqui. Encarnado, que bem aí... encarnado. Você tranca, sabe? E aí, vocês disseram que... Então, minha pergunta, quem tem autorização ou condições e faz a possessão? Autorização ninguém tem. Exato. Porém, espíritos trevosos, de densidade inferior, possuem, fora da lei, corpos de pessoas encarnadas. Eles são punidos, né, filho? São punidos. Se for um... Porque é assim, filho, você pergunta, ah, mas onde está o Exu e a Pomba Gira dessa pessoa que acabou sendo possuída por um espírito? Bem, às vezes a densidade que o espírito encarnado está emanando é tão alta que nós, seres de luz e densidade sutil, não conseguimos chegar perto. Só vibra, filho. Não há os opostos se atraem. Semelhante atrai semelhante. Então, se você vibra ódio, você vai atrair espíritos de ódio. Você vibra raiva, você atrairá espíritos de raiva. Você vibra amor, espíritos de amor. O que quer dizer essa linguagem? Uma pessoa vibrar, o que quer dizer isso em termos práticos, Dona Maria Padilha? A energia que você emana através dos seus atos, pensamentos e sentimentos. Toda pessoa que está encarnada em um corpo emana energias. Você tem a sua aura, o seu perispírito mesmo encarnado, os seus chakras, que são todos emanadores de energia. Se você tem bons pensamentos, então toda a sua alma, a sua aura, o seu perispírito preenchem com esses bons pensamentos. Expandem para atrair bons espíritos. Mas não foi o contrário. Se seus chakras, seus pensamentos, suas atitudes estão poluídas com maus pensamentos, é essa energia que vai se expandir. E a partir daí atrair espíritos ditos ruins, trevosos, de baixa densidade. Então continue, por gentileza. Então quando a pessoa vibra e aí ela atrai energia, ela vai atrair. Uma pessoa que só vibra bondade, sabe? A pessoa me fala assim, às vezes, seu tranca, eu preciso de uma proteção porque eu estou sendo assaltado todos os dias de noite. Todos os dias? Azar. Azar? Azar? Tem certeza? Não é azar. Bem, filho, vibre energias positivas que seres negativos, encarnados ou não, estão chegando perto de você. mas eu tenho bons pensamentos. Tem sim. Pensamento de tentar enganar o seu próximo, pensamento de roubar a vaga do emprego do outro, pensamento... Oh, meu pai. Cada um tem aquilo que merece. Se você tiver mais, se você quiser arrancar mais do outro, alguém vai ficar sem. Isso é contra mim. Cada um tem a sua cota de coisas para ter. Você que vive em pensamento positivo para que o universo te dê aquilo que você merece. Sim. E não que vibre inveja do que o outro tem para tirar o outro. Olha, situação. A entidade chega pro meu amigo e fala, olha, essa moça pare, eu sugiro que você tome cuidado, não namore ela não, que não tá na sua sintonia. E aí, ele disse assim, coisa da minha cabeça. Daí chegou alguma coisa que aconteceu que ele largou. Depois que ele largou, passou um ano, essa moça foi assaltada 7 vezes. 7 vezes? Pergunta, vocês avisam os aparelhos? Claro, quem é que estava fazendo a barreira dela era ele. A fé dele e as energias, os espíritos e as entidades que guardam a ele, estavam guardando a ela. Olha. No momento que cortou-se o vínculo, ela ficou por conta. Toda a vibração negativa que ela tinha, que ele consumia, e ele transmutava e devolvia energia positiva para ela, as entidades dele, que são entidades boas, que avisaram a ele. Olha. Saiu, e aí? Quantas pessoas vocês não conhecem, quando vocês se afastaram de pessoas que tinham problemas, e aí? A pessoa caiu, né? Dona Padilha até sorri. É verdade. Acontece muito isso? Acontece, infelizmente acontece. Como disse meu querido, a pessoa vibra muito densamente que as próprias entidades não conseguem se aproximar. Ai. Não é? É livre-arbítrio. Você escolheu vibrar densamente. Nossa. E a pessoa que estava do lado teve a fé e a vontade, usando o seu livre-arbítrio, de auxiliar aquela pessoa. Nossa. Mas a partir do momento que se separam, não existe mais um vínculo. Às vezes não tem salvação. Você vai ficar levando pancada pelo outro. Não é justo. Não. Você vibrar luz, você ser uma boa pessoa, e as pessoas em volta de você, apesar de você aconselhar, auxiliar e ajudar, ela continua vibrando negatividade. E você vai levar pancada, você vai ser afundada no barro, na bosta junto. Claro, claro. Faz sentido. Então, quando se trata de relacionamento com outras pessoas, existe a troca de energia, certo? Sim, sim. É importante selecionar bem com quem vamos fazer sexo e com quem vamos nos relacionar por essas razões? Sim. Tome cuidado. Todo, é sempre uma troca de energia, o sexo. E se a energia do outro for desequilibrada, a energia desequilibrada virá pra você. Ninguém tá falando aqui que vocês não podem fazer sexo, não é isso. Muito menos falando que vocês não podem fazer sexo com desconhecidos. Vocês querem fazer sexo com desconhecidos? Vocês são seres vivos. E mais do que isso, vocês são animais. Não são? Sim. E tem livre-arbítrio. E tem livre-arbítrio. Só que tudo com cuidado. Com cuidado? É, faz uma oração ali do Pai Nosso na hora. Chama suas proteções. Não, chama suas proteções. E escuta as suas entidades. Porque às vezes elas estão ali do lado te falando, não saia, não fique, não... Não vá. Não vá, não se envolva. Ah, não, mas eu quero. Aí não adianta nada depois ficar doente, vir no terreiro e me pedir. Ah, meu pai, tudo bem, explico, falo, olha. Sabe aquela pessoa que você se envolveu? Aquela pessoa energeticamente negativa. Ela te faz mal, ela te machuca. Suas entidades estão começando a ficar distantes de você, porque a energia que ela está depositando em você está afastando suas entidades. Vamos maneirar? Vamos, vamos. O que o senhor me indica? Ah, tome um banho assim, faça uma entrega assim para te proteger. Chega na semana seguinte. Ah, meu pai, eu não consegui. Eu me encontrei de novo. Ah, filho. Aí, por favor, né? É. Vou ficar cedendo minha energia, energia do meu cavalo para tratar você, que não está dando uma consideração ao que eu estou dizendo? Nenhuma. Vamos combinar que a fila anda, sexo tem disponível muito em todos os lugares, você vai escolher bem a bolsa de bostinha para se relacionar. Claro. É verdade, filho. Claro. Bolsa de besteira, de porcaria, de sintonia ruim. Sim. Claro. Vamos combinar que tem bastante oferta, né? Vocês vão querer escolher justo o que faz mal para você? Dona Maria Padilha, tem um ponto que diz assim, na boca de quem não presta, pombo gira vagabunda. O que tem esse estigma, de onde vem contra a pombo gira, sendo que o que eu vi, ela equilibra o lado sexual e não faz ele ficar desequilibrado? O que a senhora tem a dizer a respeito disso? A pomba gira, quase todas são bruxas. Eita. Na definição que lhe foi dada. As pombas giras são mulheres que têm o domínio da sua feminilidade. Como já foi dito no começo, isso foi tratado como pejorativo. Isso tornou-se pejorativo a mulher que tem domínio da sua feminilidade. E a pomba gira, ela é pomba gira porque ela tem esse domínio da feminilidade. E da energia feminina. E o equilíbrio a partir da energia feminina. Do positivo. Nossa. Da energia feminina que vibra positivo. Ao contrário do que muita gente acha. O fato dela usar batom vermelho, ser bonita, vestir-se bem, gostar de joias, que falar o que quiser, isso tudo é taxado como vulgar. Vulgar? Sim. Horas, não diz? Não sente de perna aberta. Fale baixo. Comporte-se à mesa. Não beba, não fume. Não, não use vermelho. Não é assim? A mulher não pode? Tudo o que realça, é ou não é, filha? Tudo o que realça o feminino, o sexual, a paixão, é taxado como pejorativo, vulgar. Taxado como pejorativo e vulgar. Claro. Sim. Por isso tem este dito. De que todas as pombagiras são prostitutas. Eita. Sim, é o que dizem. Que toda pombagira é prostituta. Ah, pelo menos todas as encruzilhadas são prostitutas. E não é bem assim. Nem todas, nem só das encruzilhadas. Praticamente todas. Todas as pombagiras são taxadas como prostituta. Sim. Ai. É a mulher que é autêntica, acaba caindo no vulgar. Por quê? Porque senão ela chega e tem controle do seu poder e aí como é porque que é? Porque existe um tabu e o homem tem medo você disso. Expor a sua feminilidade. Tem, né? Tem, seu tranco. Claro. Existe esse tabu de você expor a sua feminilidade. Pelo poder da mulher. Exato. Vocês vivem numa sociedade patriarcal. O mundo hoje é, em sua maioria, de fés, doutrinas e políticas Sim. patriarcais. Olha. houve uma dominação do negativo masculino. Sim. E isso gerou essa pejoratividade. Nossa. Foi criado esse tabu de não se pode expor a sua feminilidade, não se pode usar a sua feminilidade. Você pode trabalhar a sua feminilidade. Por isso que existem pombagiras, para voltar a lembrar que isso tem sim que ser trabalhado, inclusive o feminino dentro do homem. Sim. Sim. Quantas pombagiras que não trabalham com cavalos masculinos? Deixa eu pode falar de novo. Quantas pombagiras não trabalham com cavalos masculinos? E aí, vamos entrar um pouco nisso. A pombagira que incorpora em homem não deixa o afeminado com vontade de fazer sexo com outro homem? Não. Isso não tem nada a ver com equilibrar o feminino do homem. Isso é uma questão de polaridade. Todo ser humano é quase uma pilha. Tem o seu positivo e o seu negativo. Todo ser encarnado. Exato. Tem o seu positivo e o seu negativo. Sim. Gera uma energia. Energia vital. Ah. Um homem que abre mão do seu positivo, fica só no negativo, não funciona. Assim como uma mulher que abre mão do seu negativo masculino, também não funciona. Claro. Tem que haver o positivo e o negativo dentro de si. Sim. Se uma pombagira trabalha com um cavalo masculino, ela vai equilibrar o positivo do cavalo. Isso não tem nada a ver com o cavalo gostar de se relacionar com homens. O fato de ser uma frente de pombagira não tem nada a ver. É uma escolha do cavalo, é um gosto do cavalo. Eita, na minha parte. Pode ser que um cavalo que seja mais afeminado, claro, tenha, pode ser que ele tenha uma frente de pombagira. Pode ser. Porque ele tem mais positivo dentro dele, pode ser que ele atraia mais a pombagira do que o Exu. Mas isso não é regra. Costuma justamente ser o contrário. Porque o positivo está em excesso naquele cavalo feminado, então ele precisa de um negativo para equilibrar. E vice-versa. Por isso que algumas pessoas que têm a tendência a ser masculinas, mulheres, por exemplo, que são taxadas como masculinas, não são taxadas, são... É vista pela sociedade como masculina. Só porque não quer passar batom e não quer andar de salto alto o tempo todo, ela é masculina, ela é machona. Ai. O que acontece? A frente torna-se de pombagiras menininhas, queridas e meigas, para equilibrar. Certa vez aconteceu, e eu fiquei sabendo nessa minha dança, que da assistência, dois amigos foram ver uma gira onde as pombagiras se manifestaram e eles não acreditavam, achavam que os homens estavam fingindo e começaram a rir. Vocês vão dizer para mim se vocês acontecem, se vocês têm esse poder e como isso funciona. Daí uma pombagira saiu do meio da gira, foi até o rapaz, estalou o dedo e ele virou na pombagira dele. Quando ele voltou, estava de roupa, de batom, e todos os amigos deles que não estavam rindo, então começaram a rir. Vocês, como é que funciona isso? Vocês têm autorização? Isso realmente pode acontecer? Como é que é? Pode, filho. É uma forma educada e sutil de dar um tapa na cara da pessoa, né? Exato. Todo mundo tem pombagira e Exu? Ah. Todo mundo tem. Sim. Todo mundo tem um anjo de guarda e tem um anjo contrário. Todo mundo tem um caboclo, um preto velho e um erê. Todo mundo tem uma pombagira e um Exu. Todo mundo. Até os aleluia tem. Oh, é uma... Como posso dizer? Um direito de vocês encarnados. Uma função natural para a ordem da sobrevivência enquanto na Terra. Sim. Tá. Um minutinho. O espírito... encarnado. Andante. Precisa de um pouco de axé da mãe. Louvado. Sim. Então a pombagira desse moço que estava rindo, muito provavelmente era da linha da pombagira de que ele riu. Vamos dar uma lição? Vamos dar uma lição. Porque muito provavelmente esse homem é um homem machista, um homem estúpido, um homem arrogante, que maltrata mulheres. Sim. Sim. E é lógico que a pombagira não vai aceitar isso. Nossa. A pombagira guarda todas as mulheres e a sua face feminina. Como que a senhora vê isso, dona Padilha? Digamos que foi um modo mais bruto de se quebrar o preconceito. Da onde vem o preconceito? Da ignorância. Ele não sabe, mas dentro dele existe uma mulher. Existe a sua energia feminina. Claro. E vem a ignorância de negar, por achar que isso o torna feminino, o torna afeminado. Não é isso. Não é isso. Não. São pontos específicos da mulher. Você pode ser um homem e compreender como funciona um amor de mãe. Mesmo sem nunca ter sido mãe. Você não vai sentir, mas você vai compreender. Sim. É o seu polo positivo feminino dentro de você. Isso não inferioriza. Não inferioriza. Isso não diminui. E isso não ridiculariza ninguém. Tanto de um lado quanto do outro. Uma mulher, ela pode sim ter respeito e gostos e entender o que é ser um homem. Porque ser mulher é muito difícil na sociedade de vocês. E homens. Tem as suas dificuldades também. Por exemplo, se o homem quer se vestir bem, ele é gay. É, meu pai. Se passa o homem... gel, esqueça. Se ele é vaidoso, passa gel, esqueça. Cuidar. Se ele gosta de se cuidar, ele é gay. Ele é gay. Como se o cuidado, a vaidade, se ele é educado, ele já é gay. Higiene, né? É. Fosse uma coisa só de mulher. Então, de certa forma, ele sofre um certo preconceito também. Ele sofre um certo problema. O homem, para ser homem, ele tem que ser peludo, fedido e mal vestido, né? E grosso. E grosso. Mal educado. A mão tudo cheia de carro, trabalhar na roça. Mesmo que não trabalhe na roça, mesmo que use terno e gravata, ainda tem que ser bruto, grosso, mal educado. Nossa, olha aquele homem, ele usa uma gravata amarela. Que estranho. Sim. Ele tem um corte de terno mais bonito, mais cuidadoso, sem ser só aquele terno padrão. E você sabe, né, filho? Você usa. Existem vários tipos de terno. Sim. Pro leigo que não tem. É, realmente. Meu cavalo não sabia que tinha diferença de corte de terno. Menina e eu tivemos que ensinar. Claro, filha. Não é tudo igual. Mas aí o homem que se cuida, que se preocupa com isso. Nossa, mas que menininha. Nossa. Mas que delicado. Que delicado. Nossa, coitadinho. Olha, cuidado com a moça. Entendi. Dona Maria Padilha, a gente ouve dizer que a pombogira que é o equilíbrio do lado sexual de todo ser humano que ela cuida. É assim mesmo? Geralmente. Geralmente. Isso. Com algumas exceções como as vidas de alma, que cuidam mais do espírito. Mas aí haverá um Exu para tratar desse sentido, um Exu de encruzilhada, que é o Exu que use o vermelho, a vibração do vermelho, para tratar esse sentido. Por isso que a maioria das pombogiras usa vermelho. É a cor do mistério feminino. Que é o sangue também, o sangue menstrual. Sim. É o vermelho do mistério feminino. Ora, você estava lá na sua idade das cavernas e você tinha um bicho que sangrava toda vez e não morria. Todo mês estava sangrando e não morria. Sendo que se um homem se machucava, ele sangrava e morria. Porque não havia médicos, não havia cura para qualquer machucado que tivesse. Sim. Por isso a mulher é sagrada. Ela tem o poder de sangrar e gerar vida com este sangue e não a morte. E por isso a vibração do vermelho. Vermelho é a cor do mistério. Claro. Entendi. É a cor do dom da mulher. E acabou sendo associado com, né, o sexo, a paixão, a volúpia. Não é bem assim. Um pouco também porque é a cor do chakra base. Trabalha esta questão. Mas tem a ver com o mistério feminino. E a geração da vida. Depois vou pedir para os senhores contarem melhor a história de vocês. Mas antes, eu gostaria de saber de vocês, assim, dos senhores, qual que é a posição de um espírito, de uma pombogira, de um Exu, que equilibra. O seu tranco já tem uma outra especificidade, né? Uma outra ocupação. Mas, em geral, quando uma moça é homossexual e não quer assumir isso, ou um homem que é homossexual e não quer assumir isso, para ele mesmo, não é para a sociedade, nem para ele mesmo. É uma batalha interna. É um conflito energético, mas muito mais de rotulação do que espiritual. Aham. A aceitação tem que vir de dentro. Isso não é uma batalha que qualquer pessoa possa se intrometer. É do espírito com ele mesmo. Essa é a nossa posição. Auxiliamos, sim, como sempre. Estaremos lá para auxiliar, sempre vamos auxiliar. Mas até nós temos um limite de auxiliar, que é dentro do seu livre-arbítrio. Ai. Entendeu? Claro. Se essa pessoa está em conflito com a sua, com a sua opção sexual, opção é um pouco forte, porque é a pessoa que a pessoa pode escolher. E pode escolher? Antes de encarnar, talvez. Mas encarnado não é uma coisa que escolhe, é uma coisa que aflora. Claro. Um propósito de você não escolhe gostar de brócolis ou de cenoura. É. Acontece que você gosta. Sim. E peixe nem pensar. É um exemplo? É um gosto. É um gosto. Sim, você tentou experimentar o peixe, não gostou. Não. Ninguém te obrigou a não comer peixe. Sim. Porque comer peixe era feio. É. Você come, às vezes passa mal. No candomblé, às vezes, tem que exila com alguma comida por conta do orixá, enfim. E é isso que acontece dentro da pessoa. Ah, e aí? Ela tem que descobrir, tem que deixar aflorar. Mas isso é muito mais do caminhar da própria alma encarnada do que depender de nós. Nós estamos ali para amparar. Mas vocês já receberam espíritos no mundo astral que não deixaram isso aflorar e às vezes acaba fazendo mal para o espírito de certa forma. Que mal faz isso? As polaridades entram em choque. Eita. As polaridades da pessoa entram em choque. Um positivo que tenta equilibrar um negativo que tenta equilibrar um positivo, as polaridades entram em choque. A pessoa adoece espiritualmente, energeticamente, e acaba se tornando físico. Mas eu quero deixar claro que não é só com a opção sexual, entre aspas, né? Retido, um negócio retido ali, né? É com tudo, é com tudo. É você ser uma pessoa má, é você ser uma pessoa vaidosa, é você ser uma pessoa arrogante. Você se mostra humilde, mas no fundo você é arrogante. Isso machuca também. Machuca o seu peso espírito, machuca a sua energia, machuca o seu chakra. Isso o que machuca? Esse comportamento? Esse comportamento, essa dualidade. Dualidade, esse conflito interno. Você se mostra uma coisa, mas dentro de você você é outra. Qual a sugestão se dá para quem vive essa realidade? Gostaria um pouco de cada um. Aceitação. Uhum. Saber que você é daquele jeito e aceitar você como você é. Se você é vaidoso, aceite sua vaidade. Claro. Trabalhe com que ela não seja exacerbada. Sim. E tudo que é demais faz mal. Exato. Tem vaidade positiva, o senhor mais que ninguém saberá dizer se eu tô... Sim, existe vaidade positiva, vaidade negativa. Sim, existe a vaidade que faz mal para os outros. A arrogância positiva e a arrogância negativa. A humildade positiva. Humildade negativa. Porque fique claro que humildade não é pobreza. Uma pessoa não é porque ela é pobre, ela é humilde. Ela não pode ser maltrapilha e ser a pessoa mais arrogante do mundo. Exato. Então, abrindo um parênteses aí, a moça que, o aparelho que tem evidência, vê o senhor como um boizinho no mundo espiritual, que passa gel, como é que é? É verdade, é assim mesmo? Sou vaidoso, não sou? Não. Muito. Qual o problema? Né? Porque se eu sou isso não faz mal para o senhor? Não, é a minha personalidade. Claro. Como espírito. Claro. É isso que me difere, me dá um pouco de individualidade, porque no momento que eu me tornei um tranca-ruas e entrei para a falange e fui resgatado por um tranca-ruas, eu deixei de ser quem eu era. Não tenho mais meu nome, meu sobrenome. Uhum. Não sou mais filho do meu pai e da minha mãe. Claro. Eu sou só um espírito que obedece ao tranca-ruas maior, ao Ogum, ao Guru, uhum, à lei de Oxalá. Sim. Mas o fato de o senhor estar dentro dessa falange não lhe impõe como regra de lei, de conduta, a roupagem do tranca-ruas? Sim, mas... Energeticamente. Energeticamente. Não aparentemente. Mas, filho, todo tranca-rosa é vaidoso. É, e cada um com sua vaidade. Claro. Todo Exu é vaidoso. E orgulhoso da sua posição de Exu. Porque ele conquistou também, né? Sim. Claro. É um caminho difícil a se galgar. É um caminho difícil. É difícil ser Exu. Não é fácil, não. Se fôssemos vê-lo como o senhor prefere se plasmar no mundo astral, que forma teria o senhor? Escreve, Padilha. Eu acho que a Padilha vai me descrever melhor. Vamos lá. Os seus lisos cabelos negros, assentados no gel ou na brilhantina. Oh, meu pai. Não muito maior que o cavalo. Sou baixinho. Mais magrinho, mais comido. Mais esbelto e esguio. Muito bem vestido. Muito bem vestido, senhor Veste. Muito bem alinhado. Porque não é porque eu tenho que brigar com essas coisas baixas e ia descer até o umbral para resgatar espíritos que eu preciso estar sujo de qualquer jeito. É até melhor que eu esteja sentado, né? Os espíritos vão me respeitar mais. É até melhor que eu esteja assentado, arrumado. Assentado. E assim. Claro. Na estica a gente fala, né? Essa não é da minha época. Ela... Entendi. Bonito. Claro, claro. Claro. Ou seja, a forma que o espírito se apresenta não é necessariamente o que determina ele ser de uma falange ou não. É tudo o sentimento que envolve aquilo. Sim, sim. Mas a tendência é que todo tranca-ruas usa terno, e cartola e capa. E o senhor usa isso? Uso, só não uso a capa ainda porque ainda não tenho permissão. Mas, qual, mas como a dona Padilha sabe o formato do seu cabelo se o senhor está com cartola? Eu já tirei essa cartola muitas vezes. Louvado seja. Tá certo. Então, voltando. Como combater assim, o preconceito religioso? Interreligioso. Conhecimento. A Padilha é mais boazinha. O que é isso? Sim. Conhecimento, doutrina, disciplina. São ferramentas para você banir a ignorância que gera o preconceito. Eu prefiro dar dois tapas na cara e mandar crescer. Cresça, espírito. Está encarnado, já aprendeu tudo o que tinha que aprender e aí ainda fica fazendo essas baboseiras aí. Nossa. Cada um tem seu degrau, uns maiores e outros menores. Você pode forçar a subir o degrau, senão está pronto. Levando um pito aqui, né? O que, que o senhor acha de levar um pito em frente da câmera, seu tranca? O que eu posso fazer, né? Que interessante, vocês se interagem entre vocês assim de uma forma bem humana também no mundo espiritual, pelo que eu estou vendo aqui incorporado. É assim mesmo? Somos humanos também, né? E o fato de termos nos tornado entidades não tira a nossa humanidade. Por isso que nós podemos auxiliá-los. Se eu vier tão superior e tão não humano, como eu vou entender a sua dor de encarnado? E como eu vou te atingir? Como você vai me entender? Auxiliar, né? Claro. Porque todas as pessoas gostam tanto de preto velho. E todo mundo tem avô e avó. Oh. E avô e avó sempre tem aquela carga de bondade, claro, de carinho, carinho, de amor. O Exu é aquele tio chato. É isso? É o tio que puxa a orelha, mas leva pra passear. Exatamente. É o tio que leva pra festa, né? Claro. Que é como se na frente do Exu e a Pombagira você pudesse ser humano, carnal. Olha. Se na frente do Exu. É de fato. Sim. Como sem não? Os rótulos. Como se é? Eu se despir dos seus rótulos. Sendo quem você é de fato, a senhora diz? Uhum. Claro. Caboclo é o paizão. Seria assim? Caboclo é o paizão. Caboclo, geralmente, ele é recorrido pelas pessoas que precisam para auxiliar dores físicas. Estou machucado, estou cortado, preciso de força. E o Exu é para tratar dores espirituais, dores de amor, ódio, mágoa, inveja, que é a parte humana e carnal. É como se o Exu e a Pombagira fossem responsáveis por cuidar daquilo que é feio. Que é feio? E que você não fala. Para o seu pai e sua mãe. Entendi. A face claro. Escura que você esconde. O Exu e a Pombagira entende. Então ninguém vai pedir para um preto velho um auxílio para encontrar o par perfeito. É verdade. Sendo que eles podem ajudar da mesma forma. As pessoas esquecem que pretos velhos já foram jovens também. Nossa. E que pretos velhos também tiveram amores, e que pretos velhos já tiveram também relacionamentos, tiveram filhos e dores de amor. Mas eles aparecem curvados, humildes, vindo te auxiliar, bebendo um cafezinho deles, dando conselhos de não seja assim, não seja assado, não faça mal. Como se Exu e Pombagira pudessem dizer sempre, ah, filho, faça isso mesmo, dê um tapa na cara dele que ele merece. Opa, não é assim. Preto velho também pode dar uma bronca em você. Pode te auxiliar com amor também. Vai da sua permissão, né? Interna. Auto-permitir-se. Posso conversar com o preto velho? Ninguém senta na mesa pra conversar com o vô e com a avó pra falar com o namoradinho ou da namoradinha, né? Mas fala com o tiozão, né? Fala. Com o tio que leva pra passear. Fala, né? É. E nós somos isso. Claro. De vocês. A gente tá já aproximando dos 5 minutos finais. E foi muito rápido. Pois é. E não falamos quase nada. Então eu vou até ver com vocês, pedir licença da espiritualidade que me auxilia, para que a gente faça um segundo encontro agora mesmo. Só um minuto, filho. Vocês estão bem? Todos bem? Mesmo, filho, é você mesmo, de óculos bonitinha e de pele mulata. Porque eles sentem os embates energéticos também, né? Sentem. Sentem. Então eu só vou perguntar para ter certeza que estão todos bem. Qual que é... Ai, agora o espírito. Encarnado também, que foi o menino que foi. Ah, tá. Então, explica pra gente um pouco assim, antes de terminar e eu pedir a mensagem final, que embate energético as pessoas que estão assistindo um diálogo podem sofrer? Quem está escutando o diálogo, eles podem ser intuídos a não acreditar, ou dizer que estou falando besteira. Ah, isso aí não é nada, é mentira, é bobagem. Quando vem pessoalmente, assim. Pessoalmente? É, que o senhor responde mais assim. As energias estão atacando. Todos eles estão com os Exus e com as pombagiras deles fazendo guarda nas costas para proteger. Sim. Por conta que eles se aventuraram em vir assistir aqui hoje. Sim. Claro. A energia que gira aqui. É. Para cada um que auxilia aquele que está disposto a aprender e mais um que quer atrapalhar. Claro. Missão de vocês, né, filha? Você vê, continuar bom e puro, mesmo no meio da sujeira, né? Mesmo no meio da sujeira. Que, fala um pouco dessa sujeira e como dissipá-la. Que sujeira existe entre os humanos e como dissipá-la? Trata-se de formas de pensamento? Pensamento, filho. Autotransformação. Não vibrar o que querem que você vibre. Não vibrar o ódio, não vibrar a vingança, não. Não. Vibra o amor, a pessoa te dá um tapa na cara, você vai lá e ajuda. Não é, filha? Claro, entendi. Nossa. Uma maneira de você aprender e uma maneira de você ensinar. Não dói mais? Dói. Um sorriso para uma pessoa que te dá uma tacada não dói muito mais? Para a pessoa? Se responder assim, com um coração brando. Claro. Dói muito mais. Desperta a pessoa para algo que ela não acreditava existir antes. Sim, ela vai te achar que você é um idiota. Mas já vai chegar um momento que ela vai desistir de te atacar. Ué, não faz efeito. Ah. Eu continuo derrubando, ela continua levantando, sorrindo. Claro. E te lastrar o permitir que isso gere a dúvida na pessoa que está atacando. Por que eu não estou afetando? Será que é porque ela não está devolvendo da mesma energia que eu estou emanando, essa energia de raiva, de ódio? Olha, claro, claro. Entendi. Eu vou pedir para vocês, então, agora, passar uma mensagem final para esse primeiro encontro. E dizendo assim, seu Tranca-Ruas, antes da sua mensagem final, qual que é a sua posição quando uma pessoa se doa para o trabalho da Umbanda, só esquece de incorporar? Eu digo esquece, com todo o seu respeito, perdão. Sim. Mas eu quero dizer assim, de tanto que quer ajudar a pessoa, ele está ali incorporando um conceito e não está realmente com a entidade. Às vezes a pessoa não percebe, que ela está fazendo uma coisa errada. Cabe principalmente aos dirigentes da casa, espirituais e encarnados, aconselhar, auxiliar. Se está tendo uma falsa incorporação e ninguém está reparando, algo está muito errado. O senhor aqui como dirigente da esquerda, hoje, o senhor saberia. A dona Padilha já está dizendo, ó, subiu seu nível, seu trampo. Esse pensamento eu li, não foi? A velha vai ligar comigo. Que é a dona Maleva. Que é a chefe da esquerda. Que é a chefe. Mas agora. Tá lá fora brigando. É ela ainda? Continua sendo filho. O que, que o senhor quer dizer com ela estar lá fora brigando? Ela está lá em espírito fazendo, me ajudando na minha porteira a proteger a casa. Mas assim, só lá de espreito é uma coisa. O senhor disse que ela está lá brigando. Filho, o seu Tiriri também está lá fora brigando. O Exu que me acompanha? Sim. Louvado seja. Filho. Você tem evidência? Você foi lá fora? O que, que você viu? Está lá. Que eles estão lá. Social, social você tira? Louvado seja. Bonito. É, não, meu pai. Graças a Deus. É, dona Maria Padilha. Então tá certo. Então é isso. Qual que é a visão da senhora, dona Maria Padilha, quando a pessoa vai trabalhar na Umbanda e esquece não de incorporar, mas de tratar mais o aparelho mediúnico para ficar realmente pronto para a incorporação, já que é pular para o atendimento? Todo aprendizado é uma escada. Não se pula um degrau. A senhora pode repetir que é uma frase de poder essa. Todo aprendizado é uma escada a ser subida. Não se pode pular um degrau. Se você pular um degrau, você regride dois degraus para baixo. É uma escada. É aos poucos. Eu não sei quem foi que inventou que o médium de incorporação é o mais importante dentro de magia. Não é. Sabe quem é o mais importante, filho? São também tão importantes quanto. No magia? Quem é o mais importante? O médium de intuição. Que é isso? O médium de suporte. O médium que cede a energia para que nós, entidades, trabalhemos. O médium que intui o que a entidade precisa. Este médium é muito importante. Claro. Os outros também são importantes, sim. Mas você não precisa estar incorporado para ter a sua importância dentro de magia. O Ogã também é muito importante. Exatamente. É o Ogã que trata das ondas energéticas que o som produz para que a gira entre numa vibração em que nós, entidades, possamos entrar. É um canal com alto ali, expressando aquela luz e energia, né? Sim. Tá bom. Qual que é a sua mensagem final? Vou começar com a dona Maria Padilha. Para quem acompanhou a gente até agora e está vendo uma pombogira com modos, com respeito, com inteligência e falando do equilíbrio. Todo equilíbrio vem do seu conhecimento. Conhecimento bane a ignorância e o preconceito. Mas o conhecimento tem que ser merecido e galgado. Então é algo que você adquire da noite para o dia. Conhecimento roubado não tem valor nenhum. Exato. Não tem isso aqui. O que é roubado que tem valor, filho? Sim, claro. Tem que ser conquistado com o seu esforço. Não com o esforço do outro. Nossa. Sr. Trancarruas, passa por gentileza. A senhora já terminou, dona Tadinha? Já. Sr. Trancarruas, passa por gentileza a sua mensagem final para quem tem um respeito enorme por essa falange que hoje o senhor está aqui representando. Acho bom que ande na linha direitinho, né? Porque eu sou tranca-ruas. E toda a minha falange é tranca-ruas. Vocês andam na rua o tempo todo, em todos os tipos de rua. Então é bom que se comportem, trabalhem na lei e principalmente não usem seus Exus, suas pombagiras, suas entidades como empregados que fazem as vontades. Eu não faço vontade do meu cavalo. Se é dentro da lei, dentro daquilo como mãe de santo que ela precisa de mim, se eu trancar ruas, vai lá fora, roda sua gira e protege a casa. É uma coisa. Agora, se eu trancar ruas, monta em cima do meu chefe para ele parar de brigar comigo, opa, não sou empregado. E se eu tranco, eu destranco. E às vezes um caminho trancado serve para desviar o caminho de vocês de algo pior. Ou às vezes um caminho trancado, eu estou tirando aquilo que vocês não merecem. Claro. Ah, minha vida está trancada. Se eu trancar a rua, abra. Reveja o que você fez. Você tem certeza que não foi você mesmo que trancou? Como já disseram alguns Exus, às vezes a gente coloca uma pedra no caminho para vocês caírem, enfiarem a cara no barro e perceberem o erro que estão fazendo. Refletir. Sim. Do lado, para na hora que vocês perceberem que vocês caíram e pedirem ajuda, eu vou sempre estar. Todos os Exus, todas as entidades. Ralou o joelho, caiu no chão, somos pais e mães. Nós levantamos. Mas o pai e a mãe não pode passar a mão na cabeça do filho quando ele está fazendo tudo. Se é bom, ele recebe medalha. Certo. Se é ruim, ele recebe castigo. Muito bom. Graças a Deus. Tá certo, então. No próximo, vamos começar falando mais sobre a falange do Tranca-Ruas, que realmente... Quais são as suas... Filha, você me dá uma licença, só um minutinho, só para fazer uma coisa. Sim. Qualquer coisa você pode tirar. Vem claro. Aqui. E deixa o Mirim vir. Mirim? Uhum. Que faz tempo que tá ali, tá comendo doce, achando que é... Era o Exu Mirim. Exu Mirim é Mojubá. Pera um pouco. Pô. Trabalha um pouco, que eu sei. Você tá querendo fazer isso já faz tempo. Ah, que coisa boa. Pode ficar aqui do lado. Então a gente vai começar daqui a pouco o nosso segundo diálogo, seu Tranca-Ruas. Então eu gostaria que o senhor começasse já falando sobre a sua falange e o que o senhor realmente faz no mundo espiritual. Dá um exemplo de um trabalho que o senhor fez, pode ser o último, mais difícil ou não. E o mesmo com a senhora, dona Padilha, tudo bem? Tudo bem. Tá certo, então. Gratidão. Tá bom.